lado pro outro e não podem parar. Correm em busca da prata e do ouro, tentando encontrar seu tesouro. Alguns passam por cima dos outros sem se preocupar. Todos estão envolvidos nesse corre-corre, na esperança de conseguir milhões. O crente também está no meio desta grande multidão, só que ele corre em outra direção. O crente também faz parte deste corre-corre, mas seu alvo não é só milhões. Não, não, ele corre atrás de algo eterno. Porém, sua corrida é pra Sião. Esta vida é passageiro, tudo passa tão de repente, até mesmo o dinheiro. O que não passa é a eterna vida, esta está garantida para todos que vencerem a grande corrida. Em breve nós vamos sair deste mundo voando. Vamos chegar no céu com os anjos cantando. Irmão, vamos firme nesta caminhada, porque é longa a estrada. Mas em breve vamos chegar no fim da jornada. O crente também faz parte deste corre-corre, mas seu alvo não é só milhões. Não, não, ele corre atrás de algo eterno. Porém, sua corrida é pra Sião. Porém, sua corrida é pra Sião. Porém, sua corrida é pra Sião. Pra Sião.